próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. E eu? Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido. Parceiro Borrachinha aqui com a gente também, abraço você, Borrachinha, meu irmão. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe em amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber. O Japão, eu te falei que vai só aquecer. Deu CD ao vivo, bom! E aí? Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Bora, bem, bora, bem! Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto de frente. É ao teu, só teu. Banda 007. Quero te levar. Banda 007. Sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. E eu? No meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. O nosso amigo Luquinha aqui com a gente também. Fala, Luquinha, abraço você. Mas meu parceiro Daniel. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão. Como é que tá, Mel? Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Banda 007. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora. Pode chegar, pode ingressar hoje, que a nossa malcriada só começando. Não, aniversário do meu parceiro Ítalo. Não aguento mais. E aí? A tela fria desse celular. Só ver essa foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão. Parceiro Manel, já aqui, valeu. Nunca tenta ser. Fala, meu parceiro Carlinho. Que moral aqui com o Japona, meu bro. Quer ser minha namorada? Dividir um sonho novo. Pedir aliança de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada? De rolê pela cidade. Ou num beijo de pipoca. Vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. E daqui a pouquinho também tem meu parceiro DJ Gordinho, meu parceiro Fábio. Aquele beijo que me deu. Meu parceiro Fábio Digital. Me sinto a. Tem moral aqui com o Japão. Quando você chega mais perto de mim. Nunca me sentir assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. E aí, Japona? Já pensou no dia de chuvinha? Chuvinha, vai! Nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Chegamos pra fazer de novo. Banda 007. gravado aqui no nosso CD ao vivo. Amanhã tu já viu aí, redes sociais. Logo agora que eu tô bem, você quer flashback? Por favor, me esquece, que eu posso me contradizer. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois... Fala, meu parceiro Carlinhos aí com a gente. Fala, meu parceiro Carlinhos. Você deixou em... Ele, meu parceiro Beto, já aqui. Alô, Beto. Queira mais saber. A parça da TF tá aqui. Um abraço do Java. Vamos! Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era, já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou. Eu te falei que bem light, já pô, na mão. Você deixou em mim. Bora, bora, bora, bora, bora. Xerega, xerega, xerega, xerega, xerega, xerega. Fala, meu parceiro Gordinho. Eu tinha que adorava Jerecá. O parceiro Ronildo aqui com o Assis também. O cara tem moral com o Jerecá. Fala, Ronildo, bom, meu! Jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria Jerecá. Acalma, jovem. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria Jerecá. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Fala, meu parceiro Manel aqui com a gente também. Fala, garoto! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava Jerecá. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de Jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria Jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria Jerecá. E vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Eu te falei que vem na mãe, vou, vou, vou, vou. Eu só quero amar e dar um beijo. E não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus... Dia 27 de setembro. E a carreta mal criada estacionando aí do 40 aniversário da filha do meu parceiro Ronildo. O meu amor é você. Prepara tudo por lá, garoto. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Seus olhos, a respeitada da... Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Contigo. E vai tocando o caqueado. E vai tocando no caqueado. Sinto no Oriente um gatinho eu conheci. Eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Alibaba. mas eu peguei. Atrás, foi, foi, foi. Deixa eu dar com o carinho, meu parceiro Carlinhos. Ele, meu parceiro Beto. E o meu parceiro Minuca já por aqui. Fala, Minuca! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo. Valeu, parceiro! É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de falar, eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Hoje... E daqui a pouquinho tem meu parceiro DJ Fábio Digital também. Pra chegar e assumir na carreta mal criada. Fala, gordinho! Baby, baby, sou louco, seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Olha o caçarra. Eu sou sincero. Esta é a carreta mal criada, a respeitada da alça viária. E aí? Olha o swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. Fala, meu parceiro Ronilson! O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas. Deixa eu convidar toda a galera também para dia 28. Estaremos aí pela primeira vez, mas aí no quilômetro 20 da Alça Viária tem carreta mal criada lá. No bar do Brasileirinho, em véspera do Dia das Mães, estaremos aí no bar do Badala Show. Aí no Dia das Mães do Domingão, estaremos aí no Balneário do Diego no aniversário do César. Não é minha namorada, mas poderia ser. E dia 30 tá chegando o aniversário desse cara aqui. E tem mais fantástico, vai ser aí. São Domingos. Mas ela faz umas paradas. No campo do Pepe Guardiola. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. E aí? Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. modo hoje tá triste, né, pai? E a gente não tem nada a ver. Você precisa ir. Fala, Melzinha! Beleza, eu nem sei porquê. Tá aqui com a gente também, o braço do Japa, hein? Me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da. Aquele anterior e tu energia sentir. Desde só não te quero lejos de mim. Sei que não sabes de mim e não te puedo mentir. Lo que dicen en la calle. Fala, malcriada, pra cima! Não vou negar. Estamos claro e já. Fala, juvenil! Estamos claro e já. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar. Y así empezó, comenzando la nuestra noitada, bo. Ahora soy más fuerte, quiero tenerte. Oye, burrachinha ahí. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Para as mamas, como bem que eu vou levar essa praia. Ela vai ser papapá. Gusta Serrote Divulgações. O Mural de Serrolândia. Bora, carrinho, meu parceiro! Olha o parceiro Manel! Oi! Lipinho MP3.net. Valeu, neguinho! Tamo junto, tamo junto, tamo junto! Nazareno também, Angileia. Os caras que tem o moral aqui na carreta malcriada. Fala, parceiro! É que agora eu só penso em você. Chegou o Carnela de Alicate. Tá apaixonada, eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. E agora? Dormi de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, os contatinhos já era. Mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Olha, o Márcio falou que hoje que ele estenda na rabeta dele. Se vier, meu coração vai, vai, te assim, espera. Igual no Vero Peso. Márcia Felipe, a fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. Em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. É que agora só penso em você. O nosso amigo Borrachinha também, amém. O meu parceiro Manel e toda a rapaziada aqui do ladinho também. Sério, os caras que não estão aliviando. Se você quiser, eu quero. Aqui se Deus, aqui se Deus. Conquistando o Brasil. A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já viciei. Tá difícil controlar. Hoje é carreta malcriada, aniversário do meu parceiro Ítalo Moisés. Opa, que me desamou, perfurou meu colete. sorte é prova de amor. Eu perdi a aposta com meu coração, mas você me ganhou. O rei dos esqueminhas se apaixonou. Foi culpa da sua boca quando me beijou. Pra gente ficar juntos, eu faço o que for. Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor. O rei dos esqueminhas se apaixonou. Olha que o robôzinho chegou, Japona, hoje eu tô com a ponta. Pra gente ficar junto. Isso por minha conta, hoje que é nós. Vamos! Vida louca pelo sinalzinho do amor. Black CDs. Black CDs. Repertório novo do Playboy. Oh. Alta aí, Playboy. A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já avisei. Tá difícil controlar. De 10 em 10 minutos dá vontade de ligar. Foi seu beijo. Olha no caquinhado. Olha no caquinhado. Acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Santorini. Aqui tem chuva de remangalejão. Chuva de remangalejão. Aqui tem chuva de remangalejão. Chuva de remangalejão. Aqui tem chuva de remangalejão. Chuva de remangalejão. Aqui tem parceiro de água. Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Aí o Fábio fala. Choveu a noite inteira e tá chovendo. Choveu e ela apagou. Os canhões. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Canhão principal pronto. Desta vez eu acerto. Explode o bagulho. DJ Lohan que tá tocando. DJ Mario Brois. Brois. Brois. Mais pólvora! O nosso amigo Carlinho, nosso amigo Beto também por aqui com a gente. Vai lá, menu, começo do Japa, bom! Caralho, é o Paulinho da Dira. Na produção, por essa. Um abraço bem toda a rapaziada do Guarino já marcando presença com a gente. Um abraço aqui do Jabo, bora! Aquele velho uísque falsificado em 30 contas. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Ela rebola e eu dou bicada. Com a gente também, um abraço pra você, com muito carinho, tá bom? Equipe T! que ter pra conquistar mulher solteira. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Deixa eu dar cuidado aí, meu parceiro Mel, que gosta também. Toda rapaziada do 40, já do circuito, abraço, hein? Alô, Melri! Que é marginal, é marginal. Quando nós é empatrado, as meninas pagam pau. Que é marginal, é marginal. Quando nós é empatrado, as meninas pagam. Olha, gostinho! Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. O que nós tem que ter pra conquistar? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. E as meninas vão à loucura, Márcio. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Vamos lá, família. Eu não passo com você. DJ Lohan que tá tocando. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é saber. Deixa eu dar cuidado aí, meu parceiro Borrachinho Manel. Aqui do ladinho os patrões, hoje tô com a ponta, hein? Quando que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, que eu não passo com você. É o DJ Lohan, tá bom? Deixa eu dar com o Ducali, meu parceiro Ronilson também, meu parceiro Carlinhos. E ele também, meu parceiro Beto, meu parceiro Miruk, toda rapaziada por ali. Fala, meu parceiro Neguinho! Meu nome, quando a gente fez amor, no peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, você é meu. Sua amiga Diana também com a gente, a mulher do bolo tá aqui. Alô, Diana, um beijo aí do Japo. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super hot, vai, né? Super hot, vai, né? Cachorro, cachorro, maravilha pra cá. Cachorro, maravilha pra cá. Cachorro, maravilha pra cá. Cachorro, maravilha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho. Bora, bora! Ei, ei, ei, ei, ei, oh, ei, oh. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama, chama, novinha pra cá. Juvenil só na manhã no bar. Fala, Juvenil! E aí, meu parceiro Carlinho? DJ Japona. Você quer o Dani Russo? Dani Russo, que quer? Ai, credo, viu? Olha o funk, Pinheiras, bora! Tá bom pra você? Valeu, mozão, por ter terminado comigo. Que situação, até fiquei de coração partido. eu gostava dela, que ela me tirou do Mandela. É que achou que podia mudar da noite pro dia o Pavela. Vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Ela terminou comigo. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro salseiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer vez. E agora? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta. Olha meu parceiro Borrachinho, toda a rapaziada aqui com a gente, a equipe T. Vamos nessa então, ó. Vem, novinha, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Vem, novinha, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tirada. Lá vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá. Na tocada lá, vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Na tocada lá, foi preta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Oh, toma, toma, já tá. Agora toma, pai. Toma, toma. Toma, já tá. Agora toma, toma. Fala, neguinho! Agora toma, toma, toma, toma. Que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E aí? E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, na intenção de eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te toca piroca. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Só elas, bora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma. Tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Fala, Borrachinha! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Meu parceiro Carlinho, nosso amigo Beto, meu parceiro Minuca também com a gente por aqui. Meu parceiro Neguinho. O Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel. E meu parceiro Ronildo. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Eu não pico, hein? É gostoso, hein? Meu parceiro Louquinha, meu parceiro Daniel. Fala, Daniel! Já desmenti no pico. Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim. Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu canto aqui. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a terra. Eu vou falar... O meu parceiro Manel do bar! Tá do boa, né, Manel? E a equipe T, tá aqui o abraço! Pega a visão, pega a visão. É Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração. É o pique. Uai! Cê bruxo! Funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive hoje que... o digital tá de férias. No baile funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar. Vai, vai!